ser feliz. Mas desprezo foi tudo que consegui. Como sofreu meu coração. Cheguei até pensar que a minha vida era ficção, pois num beco sem saída não via chances de um dia ser feliz. E estando eu naquele triste estado, corpo ferido e coração magoado, tudo se concretizou. Jesus, além das forças, não me provou. Me fez feliz e a minha história ele mudou. E o meu passado como página virou. Agora já passou. É uma página agrada em minha vida. Pois no espelho eu não vejo mais feridas de um passado que feriu meu coração. Agora tudo mudou. Sou abençoada hoje, canto assim, na certeza que Jesus está aqui, morando dentro, lá no fundo do meu coração. Estado, corpo ferido e coração magoado, tudo se concretizou. Jesus, além das forças, não me provou, me fez feliz e a minha história ele mudou. E o meu passado como página virou. Agora já feriu meu coração, coração. Agora tudo mudou. Sou abençoada e hoje canto assim, na certeza que Jesus está aqui, morando dentro, lá no fundo do meu coração. Agora já passou. É uma página virada em minha vida. No espelho eu não vejo mais feridas de um passado que feriu meu coração, coração. Agora tudo mudou. Sou abençoada e hoje canto assim, na certeza que Jesus está aqui, morando dentro, lá no fundo do meu coração, coração. Coração, coração, morando dentro, lá no fundo do meu coração. Coração, coração, coração, morando dentro, lá no fundo do meu coração. No meu coração.